I tried to hide it through the silence while I played along. I'm welling up behind my eyelids when I'm holding on to the rage so badly I hate it. And I wish that all of No, that doesn't feel right. Maybe speed it up. I should really try to calm my mind and see things from your side. Or maybe you can. Doze horas e 37 minutos. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no. Spinning your teeth, can't see the forest through the trees, got me. É, você mesmo. Esta dica é pra você que está buscando mais que uma internet de qualidade. Então já pode parar de procurar. A Megalink apresenta a Mega TV, a sua TV de verdade. Assine hoje mesmo seu plano de internet e aproveite nosso pacote exclusivo de TV no conforto do seu lar. É isso mesmo. A melhor conexão agora com muito mais diversão. Não perca tempo. Ligue agora para o 089-2221-0068 e aproveite a sua Mega TV. Megalink Telecom, a maior rede de internet fibra ótica do Piauí. Arriba, lá, lá, lá, lá! Megalink Telecom, vem ser mega você também. De hits, do momento. A clássicos inesquecíveis. Leila Araújo comanda o Misto Quente. De segunda a sexta, de 8h30 ao meio-dia. Aqui, na Alvorada FM. Na infraestrutura, o nosso plano é muito claro. Nós precisamos levar calçamento para onde não tem e asfalto para onde tem calçamento. A criação do Anel Viário 2 é importantíssimo para a gente habitar ainda mais a nossa cidade e também cuidar das vias públicas com a acessibilidade necessária para as pessoas com deficiência. A hora está chegando. Glória não pode errar o erro do passado, com esse pensamento de mudar só por mudar. Nós já provamos nossa capacidade. Nossas obras e ações já foram feitas, não só no tempo de eleição, como muita gente fazendo. Nós temos equilíbrio financeiro, pagamos todo mundo em dia e fazemos obras grandes com o dinheiro do seu imposto. 55, Antônio Reis e Joab, até o dia 6. Como está? Vai ser mais uma história infinita. Quem sabe até vivemos uma vida. Se nos sentirmos sós, isso não quer dizer que já é tarde. Que a vida desfez pra nós. Mas se não lembrares mais, melhor recomeçar. Vou seguir meu destino. Não se for.

You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love. Você empreendedor está precisando de uma contabilidade completa para os desafios empresariais do seu negócio? Ainda sofre com problemas financeiros, contábeis ou com a gestão do seu time? Tenho uma ótima notícia para você. A Império Contábil é a empresa que você busca. Em um único lugar você encontra contabilidade consultiva, consultoria empresarial, cursos, treinamentos e outros serviços personalizados para a necessidade do seu empreendimento. Precisa de ajuda para alavancar os seus resultados? Não perde tempo. Entre em contato através do 89-99409-3771 e agende uma reunião com o time Império Contábil. Melhor plano de assistência familiar é na Pax União. Clínica de primeira com menor preço do mercado é na Pax União. Consulta de vista grátis é na Ótica Pax. Na Pax União, melhor serviço funerário e o melhor atendimento é na Pax União, tudo pela vida. Eu sou Suzana Gomes, candidata a vereadora do Partido Podemos, juntamente com o nosso candidato a prefeito, Dr. Marcos Vinícius, e nossa vice, Dona Baguia de Dona Bela. Coloco meu nome à disposição do eleitorado florianense, pois acredito firmemente em uma Floriana próspera, justa e igualitária para todos. Então, não erre, no dia 6 de outubro, vote 2123, Suzana Gomes para vereadora. Eu quero falar com vocês, mulheres. Nosso governo será um governo totalmente também voltado para vocês. A Secretaria da Mulher será voltada, sim, para a qualificação das mulheres, proteção e segurança das nossas mulheres aqui em Floriano. Ao lado da nossa vice, mulher, da Guia de Dona Bela, nós iremos buscar em conjunto as políticas públicas necessárias para as mulheres de Floriano. Acabei de responder em 10 segundos a pessoa que demora uma hora pra me responder. Entrei no carro e atravessei o mundo pra ver a pessoa que eu nem sei se quer me ver. Já tô indo saber que da última vez foi só tesão. Esse é o mal de quem aceita ser a segunda opção. Que seja com alguém que eu já conheço, mesmo sabendo que é veneno e vai me fazer mal durante meses. É com essa água que eu quero matar minha sede. Eu quero sofrer às vezes, já que todo amor faz mal, me faz sofrer. Escolho esse, mesmo sabendo que é veneno e vai me fazer mal durante meses. Essa água que eu quero mata minha sede. Eu quero sofrer às vezes, já que todo amor faz mal, me faz sofrer. Escolho esse, escolho esse. Já tô indo

e só mais tarde mata essa vontade. Hoje eu já marquei, é depois do baile, e a ousadia já vai começar.